Ora, abrimos as portas do vosso Jardim Meira Mal Plantado, um programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Felispim, que é a Rádio Livre e Comunitária de Trasancos. Hoje vamos fazer um programa especial, dedicado ao Dia Internacional das Mulheres. Como bem se sabe, o Dia Internacional das Mulheres foi instituído em 1975 pelas Nações Unidas como um dia de protesto pelos direitos das mulheres, contrapondo em simultâneo à ideia adulcorada do Dia da Mãe. A origem desta celebração estará sempre associada ao incêndio na fábrica da Triangle Shirtwaist, em 1911, no qual morreram mais de 100 mulheres devido às condições de trabalho deploráveis. Em homenagem a todas as mulheres do mundo, hoje vamos ouvir música cantada em português 100% em feminino. E vamos começar com Aline Frazão. Esta cantora angolana faz parte do grupo de coordenação do coletivo de mulheres feministas angolana, que se chama Ondjango Feminista. Vamos ouvir o tema Suma Uma, do disco de 2018, Dentro da Chuva. Suma Uma, além de ser o nome de uma árvore angolana, nesta canção representa a unidade entre as mulheres. Irmã de causa e de casa, do raso voo de uma asa, do riso bom de uma dança, dos olhos dessa criança. És mãe, és suma uma, a mãe de todas as plantas, a canção que a paz reclama, a voz maior quando cantas. Diz-me o que vês lá do alto, olhos de ver sempre longe, braços de estar sempre. Acabamos de ouvir o tema Suma Uma, da cantora angolana Aline Frazão. Neste programa dedicado ao Dia das Mulheres, vamos continuar com mais um tema em feminino. De Angola passamos ao norte de Portugal. Agora vamos ouvir a rapper tripeira M7, com o tema Rainha, naturalmente de índole feminista. Mas o que não leva à morte só te faz ficar mais forte, mana. Podes contar comigo se te merda. Eu trago um ombro amigo, não trago uma pedra. Tens de ser culta, inteligente, bonita, uma brasa. Profissional, mãe, esposa e dona de casa arrasa. Com o que é suposto que te faz sentir falhada, culpada. Tu é que sabes da tua vida mais nada. Antes sozinha que mal acompanhada na estrada. Só mereces o cá de melhor, migalhas nada. Para toda a mãe que criou os filhos sozinha, a minha admiração. Para o homem que ainda não faz nada na cozinha, meu dedo do meio da mão. Não necessitas de um rei para ser rainha. Do treino vivo a sensação. Não permitas que te faltam a autoestima. Se o teu cajo não atina, mete risco a tijolinha. Então, não necessitas de um rei para ser rainha. Do treino vivo a sensação. Não permitas que te faltam a autoestima. Se o teu cajo não atina, mete risco a tijolinha. Mulher, te falo quando quer, sem medo que lhe apontem. O dedo é puta, eu sou rainha do putedo, ok? Diz-me lá porque é que tu paudas e eu não. Porque é que sou mosca não mastigada. Rap de raparigas, eu é que são cantigas de gajos sem amigas. Mana, não permitas dicas, tipo, não és capaz. Sou prova viva que pop não é para rapaz. Eu, cuidado, tá na moda. Eu escutei filmar a foda, típico de quem na cama não beija da poda. Meninas, ouçam bem o que é, mas é que diz. Não é na cama, é no rap que se foda MCs. Amiga, ser conhecida pelo teu trabalho. Não te chupas o caralho de um paspalho. Homens são lindos e adiam tudo. Mas cuidado com aquele que é tipo pop eterno miúdo, ok? Ora, muito bem, muito bem. Foi a rainha com a rapper M7. E como estamos na semana do 8 de março, este programa fala sobre o Dia das Mulheres. Ora, sendo eu um homem, muita gente se perguntará por que faço um programa com esta temática. Mas eu creio que a resposta é bastante simples. É porque eu sou a favor da igualdade entre os sexos. Também sou contra os crimes machistas que se perpetuam todos os anos e tento estar atento a identificar e a eliminar qualquer rastro de machismo que esta sociedade nos ensina desde terra idade. E, também de forma muito resumida, porque somos seres humanos inteligentes e que por esse motivo devemos respeitar-nos mutuamente. Ficamos então com a voz impressionante da Mitó e do vocalista do grupo, a Naifa, e o tema Filha de Duas Mães. Ensinar-te em meu amor a praticar a caridade. Ensinar-te em meu amor a praticar a caridade.

Acabámos de ouvir o tema Mulher Batida, da Garota Não. Tema retirado do seu último disco, 9 de Abril, publicado em 2022. Agora vamos ouvir um tema mais airoso. Do disco Partes Sensíveis, publicado em 1993 pelas Três Tristes Tigres, vamos ouvir o tema Subida aos Céus. Um tema que questiona os padrões de beleza a que estão sujeitas as mulheres. Com letra de Regina Guimarães e a voz é de Ana Deus. Quero ser amada só por mim e não por andar enfeitada. Ser adorada mesmo assim, careca, nua, descarnada. Engano de alma, ledo e cego. Oh, linda inexposta, em sossego imortal, diz adeus. Com perfumes a presa é fácil, com joias, casacos de peles. Gosto do amor quando é difícil e cheiro ao meu hálito réus. Quero ser amada à flor da pele, não quero peles de visão. Amada pelo sabor a mel e não pela cor do batom. Engano de alma, ledo e cego. Oh, linda inexposta, em sossego imortal, diz adeus. Com cabeleira presa é fácil, há quem se esconda atrás dos pelos. Gosto do amor quando é difícil de ser amada sem cabelos. Quero que me beijem a caveira e o meu ossinho parietal, que se afoguem na banheira pelo meu belo occipital. Engano de alma, ledo e cego. Oh, linda inexposta, em sossego imortal, diz adeus. Com carne viva a presa é fácil, é ordinário e obsoleto. Gosto do amor quando é difícil, quando me aquecem o esqueleto. Quero ser amada pela morte, pelos meus ossos de luar. Quero que os cães da minha corte passem as noites a ladrar. Engano de alma, ledo e cego. Oh, linda inexposta, em sossego imortal, diz adeus. Sobe aos céus, sobe aos céus. Hoje estamos a fazer um programa especial dedicado ao Dia das Mulheres. Creio que, apesar de muitos avanços que se conseguiram no que toca à igualdade entre sexos, ainda fica muito por fazer. Por este e por muitos mais motivos, fazemos este programa para lembrar que esta questão ainda não está solucionada. E é por isso mesmo que no programa de hoje estamos a passar só temas musicais interpretados e compostos por mulheres. Agora vamos ficar com uma das minhas favoritas, que é a cantora Xana. Xana, durante muitos anos, foi a vocalista dos Rádio Macau e depois também teve a sua curta, mas intensa carreira a solo. É mesmo deste período que vamos ouvir o tema Manual de Sobrevivência, do disco do mesmo nome, editado em 1998. Xana, Manual de Sobrevivência. Também eu sei. também que fora de nós não há salvação. Resta-nos então muito bem, acabámos de ouvir o potente tema de rock Manual da Sobrevivência, da Shanna. Passamos agora ao segundo tema de hip hop do programa. Nós vamos ouvir agora a rapper Capicua, que, tal como a rapper M7 que ouvimos no início do programa, também é do Porto. Aliás, as duas têm vindo a colaborar em vários temas de ambas. O tema que vamos ouvir está repleto de referências feministas. É mesmo assim, ficamos com Capicua, acompanhada pela rapa brasileira Carol Conká, e o tema Madre Pérola. Sambo como Jojo Samba, se caio, caio de pé. Imortal como Chavela, sensual como Xadê. Vertical como Mandela, Nobel como Malalama, como Mala Rodrigues. Amada como Amália Rodrigues, como Nina Simone ou Simone de Beauvoir. Dá-me um microfone, sou Simone a cantar. Invencível como Elsa, eterna como Lhasa. Viva como Eva, dona como em casa. Mandona como uma dona, bossy como Kellys. Louca como Maradona, prima dona como Elis. Manda chuva quem te manda, sou malandra tipo Anitta. Pelo na venda, tu tentas, eu sou Conchita. Waze como Rita, livre como Ali. Eu faço a minha grita com o rap Cardi B. Madre Pérola, eu mando como Chimamanda, no comando como Xé. Samba como Juju, samba se caio, caio de pé. Imortal como Chavela, sensual como Xadê. Vertical como Mandela, Madre Pérola. Eu mando como Chimamanda, no comando como Xé. Samba como Juju, samba se caio, caio de pé. Imortal como Chavela, sensual como Xadê. A mensagem se espalha, a resistência é combustível pra batalha. Oi, ai, ai, sem contos de fadas, pesadelo causado por quem tá de farda. Só quem vive sabe, no mundo de ambição não tem perdão. Só quem vive sabe, cria a condição na contramão. E eu faço do meu jeito, se vem com pouco não me contento. Fazer do meu tempo meu sustento. Vejo que não temos nada a temer, nada a esconder. Só quem vive sabe. Se vem com pouco não me contento. Tento fazer do meu tempo meu sustento. Vejo que não temos nada a temer, nada a esconder. Capicua e Carol com graça, vem. Madre Pérola, eu mando como Shima, manda no comando como Xé. Samba como Juju, samba se caiu, caiu de pé. Imortal como Chavela, sensual como Xavê. Vertical como Mandela, Madre Pérola. Eu mando como Shima, manda no comando como Xé. Samba como Juju, samba se caiu, caiu de pé. Imortal como Chavela, sensual como Xavê. Vertical como Mandela, Madre Pérola. Como ferida não me calo, faço arte da ferida, cuspo no patriarcado. Faço parte da família como Vênus e Serena. Temos pena como Asila, a minha língua dá problema. Tombo como Conga, reino como Bado. Bailo com a Playa, vem Maia, Angeludo. Não entres na disputa, sou filha da luta. Histórica como Jamal neste rap Tuga. No pódio como Lauryn Hill, Cruella de Vil. Tinha sentido um problemas de retios num vinil. Pioneira como Lady Pink, tu não te compares. Tu chegas a mim, eu digo Dracarys. Primeira de meu nome, rainha da rima sábia, tipo Grace Jones, revolucionária. Vim dar lições a putos e a homens das cavernas sobre a vida com V grande e V no meio das pernas. Madre Pérola, eu mando como Shima, manda no comando como Xé. Samba como Juju, samba se caiu, caiu de pé. Imortal como Chavela, sensual como Xavê. Vertical como Mandela, Madre Pérola. Eu mando como Shima, manda no comando como Xé. Samba como Juju, samba se caiu, caiu de pé. Imortal como Chavela, sensual como Xavê. Vertical como Mandela. Palavras, palavras não existem, palavras, palavras fora da nossa voz, fora da nossa voz. Fora da nossa voz. Palavras não assistem, as palavras não assistem, somos nós. Palavras, somos nós. Somos nós. Pois sim, neste programa de hoje, dedicado ao Dia das Mulheres, escolhi dois poemas que podem ser bem interessantes. Obviamente estes poemas foram escritos por mulheres e estão declamados pelas próprias autoras. O primeiro que vamos ouvir é da autoria da jovem angolana Alice Neto de Souza, com um poema que fala sobre racismo. Eu era pequena, escola primária, inocente, mas curiosa nas palavras. Peguei nos lápis, aqueles com todas as paletas de cores, amarelo torrado, azul marinho, cores. Com o lápis na mão, sem nem esconder a minha confusão, olhei para o lápis e para mim, que eu ainda era da altura da língua afiar, tocar os sinos presos na garganta, dizer o que sinto e me espanta. Professora? Sim? Que raio é um lápis cor de pele? Levei uma reprimenda. Uma criança de tão tenra idade a questionar a autoridade. E olhava para o lápis, olhava para a minha pele, olhava fixamente para aquele lápis cor de pele. Poeta. Naquele dia desisti de falar sobre unicórnios e fazer citações, porque ser-se poeta é falar de emoções, mas bem podia citar Luís de Camões, Fernando Pessoa, sem dizer um poeta preto. Pensei então citar Martin Luther King ou Nelson Mandela, só para ficar bem na tela. Ignorar o vazio do mundo, fazer dos ouvidos mudos, porque preferem um poema com o sol no canto do papel, as nuvens pintadas a azul, sem a dor no fundo. Falar do que incomoda, andar a afiar a língua, que aqui se importa. Porque naquele dia fizeram de mim uma poeta cor de pele, de lápis, cinza, aguçada, castanhado, no nevoeiro dos mares dantes e sempre navegados. A minha língua é o lápis onde escrevo a cor dos meus sentimentos. Quem vai perder tempo a escrever versos de amor com estes tempos, estas tempestades, estes sismos, ismos? E eu sei, podia ser menos uma poeta a falar sobre racismo. Mas preferia o quê? Que em vez do lápis a carvão pegasse uma arma na mão? Que caíssem tantas outras estatísticas, noticiários, que me escondesse por detrás dos armários, que nunca tivesse chegado a terminar o secundário? Falas tão bem português? Fecho os olhos a engolir todos esses clichês. Mas não ouves quizomba? Ah, claro que sabes dançar. Dizem quanto metes arte e comanques a dar. E já se sabe, quanto mais talento, mais se tolera a cor. Porque a Beyoncé pode ser preta. Afinal de contas, o que importa é o interior. Ouço as palavras a fazer ricochete num corpo em bala. Eu vejo, de sol a sol, mantemo-nos fortes, que as mães têm calos de pensar, os pais as mãos a esbranquiçar. Fazemo-nos de fortes. Que mais poderíamos ser? Numa sociedade de moldes a fingir entender? A rir no eco a seguir? A pensar que Black Lives Matter é mais um poço para curtir? Mas Mushima Wami está sofrendo. Respira. Mãos ao alto. Levanta a poesia. Esta poeta cor de pele já pintou a carta da alforria. Fantástico. Ouvimos o poema Poeta, de um poema sobre racismo, de Alice Neto de Souza. Agora vamos ouvir Cafuné, um poema sobre sexo, de Raquel Lima. Sinto muito, mas às vezes não sinto nada. Ou talvez tenha a alma cheia e cansada de ser tão amada. E sinto quanto, mas também não sinto assim tanto. Debaixo do manto o frio entra e denuncia o vazio que sinto. Desaperto o cinto com cinto, mas sei que não minto. Simplesmente sinto pouco desse amor dito tão louco. O espaço que existe no meio é tão cheio de oco. Sinto muito, mas às vezes não sinto nada. Tudo o que sinto entre as pernas é a tua pila cansada. Pudesse eu infinita cavalgar como abelha no prado, visitar meus sítios preferidos e não ser visitada. Todo dia namorar os botões de ouro, nas estreitas masmorras. Ora, estão a ouvir o Jardim à Beira-Mar Plantado, dedicado hoje ao Dia Internacional das Mulheres. Como bem se sabe, se queremos ter um futuro melhor, a nossa luta deve ser anticapitalista, antifascista, tem que ser ecologista e feminista. O tema que acabamos de ouvir, Pudesse Eu Infinita Cavalgar, é o segundo single retirado do novo álbum de Mia Tomé, que se chama Há um Herbário no Deserto. Este tema, Pudesse Eu Infinita Cavalgar, está baseado na poesia de Emily Dickinson e, tal como afirma Mia Tomé, este poema é uma espécie de manifesto feminista do século XIX. E este tema evoca a figura de uma mulher livre que cavalga no seu cavalo em busca do mundo, quer viver a natureza livre como uma abelha. Esta é uma forma de fazer justiça às mulheres heroicas que nunca foram celebradas nem na vida real nem na ficcionada. Passamos agora de Portugal para o Brasil, para ouvir a impressionante Bia Ferreira, que bem podia ser a porta-voz de todo o tipo de reivindicações feministas, tanto faz que seja negra, indígena, trans ou nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher, tal como diz na canção que vamos ouvir. Pois é, é Bia Ferreira com o tema Não Precisa Ser Amélia. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Menos preta, indígena, não se apropria. Quer ser preto dia a dia, pra polícia cê não é. Nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. Grande Bia Ferreira com Não Precisa Ser Amélia. E chegamos agora à parte em que eu vos ponho uma canção em galego, porque eu quero que as ouvintes portuguesas se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português que se considera a mesma língua. Às vezes não se entende muito bem, mas isso é por falta de costume, nada mais. Por isso mesmo é importante que a cultura portuguesa passe na Galiza e, da mesma forma, a cultura galega tem que passar em Portugal, que é para habituar o ouvido, mais que nada. É como, por exemplo, no Brasil, nós entendemos bem o brasileiro porque vemos muitas novelas brasileiras. É a mesma coisa. E, além disso, tem que haver maior intercâmbio entre estas duas culturas, o português e o galego, porque nós temos um idioma, uma história e um território que nos une. Sendo assim, vamos ouvir um tema recente da compositora Lúcia Aldao e o seu projeto Pava. Prestem atenção a este fabuloso tema, que se chama Uma Cadela Chamada Por Favor, pois é Pava com Glória Pavio. Necessito Ora, muito linda esta canção de Lúcia Aldao, o projeto de Lúcia Aldao que se chama Pava. E esta canção chama-se, tem um nome muito curioso, que é Uma Cadela Chamada Por Favor. Linda, não acham? É poesia pura. Agora vamos ouvir um tema feminista da minha cantora brasileira favorita, ou seja, Rita Lee. O tema Elvira Pagã pertence ao disco que Rita Lee gravou em 1979 e é a nossa pequena homenagem à rainha do rock brasileira que nos deixou em maio de 2023. À memória de Rita Lee, queremos demonstrar toda a nossa admiração e gratidão. Mas Ora, muito linda, Rita Lee com Elvira Pagan. E fechamos a porta deste jardim a beira-mar plantado, dedicado ao Dia das Mulheres, com uma mensagem cheia de positivismo, com uma letra que canta assim: hei de cantar, hei de rir, hei de ser muito alegre. Isto porque não há melhor forma de vencer as dificuldades da vida como desenhar um sorriso nos lábios. E isto é válido tanto para a luta feminista como para a luta do povo da Palestina. E eu volto aqui a falar do povo da Palestina porque realmente temos sempre de falar da Palestina. E eu até recomendo-vos o documentário No Other Land, já ouvi, foi que ganhou um Oscar para melhor documentário esta semana. Então eu recomendo a sua visualização e podem ver aí que, contrariamente a que muita gente diz, esta guerra não começou em 7 de outubro do ano passado, não, começou muito antes, há 76 anos. Ou seja, Israel leva 76 anos a cometer um genocídio e um apartheid contra o povo da Palestina. E já está aí contra isto, não há nada mais. Então, por ser uma amiga, uma cantora extraordinária, uma mulher de armas e que luta pelos seus sonhos, ficamos com Sara Vidal e o tema Verde Gaio, que é uma canção tradicional do Minho. Um abraço e fique muito bem. Hei de cantar, hei de rir, hei de cantar, hei de rir, hei de ser muito alegre. Hei de mandar a tristeza, hei de mandar a tristeza para o tempo que a leve. Verde gaio, verde gaio, verde guito, verde gaio, verde gaio, verde guito, agora é que vai a meio o rapaz do casaquito. Agora é que vai a meio o rapaz do casaquito.